Naquele culto, Jesus que te salva vai tocar tua alma e sarar. Sente a presença de Deus do outro lado tentando te arrebatar. Deus é uma força que ninguém no mundo consegue explicar. Ele me veio num sonho e revelou um vaso que você iria pregar. E ao teu lado, Cairão, Deus te guarda, vigia cristão. Na peito um verde varão, pisa na cabeça do cão. Varão tá ungido aqui, Senhor, o sonho dele é subir. Põe a Deus aí, se te falta uma pregação, vou tá do teu lado com uma Bíblia na mão. Deus é muito bom, ele só quer te dar tua salvação. Deus, então estende tua mão, pra no arrebate receber salvação. Deus, então dá glória e faz tua prece. Deus é o que me molda e o que move as minhas pernas. Vigia varão, o mundo quer tirar tua fé, enquanto Jesus Cristo te guia e protege. A meta do varão virou-se pregador de fé. Com 12 anos sonhava ir pra Nazaré. E ninguém vai mexer com a varoa Salomé. O coração do vaso transbordando com a sua fé. A presença ele sentia sempre em oração. E o sentimento de vingança se tornou perdão. E se manteve na igreja, sempre recebendo sua benção. E a mão divina jogando a unção. Tá vivendo em oração. Ele tava de pé preparando a pregação. Vi um vaso perdido jogado no mundão. Ele orou pro céu pedindo coragem e força pra concluir a missão. Então chegou perto, pegou sua Bíblia e apontou pra sua testa. Aceitou o Senhor dessa terra. O vaso se entrega, mais um varão vivendo na fé. E agora é criador de uma célula que é semanal, que agora vai pregar pro Pai Celestial. Que se ele pudesse louvar no templo só pra viver os mandamentos, pregaria pro Pai Celestial.